Olá, como estás? Eu sou o Luís e bem-vindo ao fantástico, se não espetacular, podcast A Culpa é do Luís. Hoje vamos dedicar este podcast a explicar o conceito dos próximos episódios semanais desta primeira temporada. Vou aqui explicar o que esperar, de onde vem a música e, acima de tudo, o que é esta coisa aborrecida da Creative Commons. Vamos ver se criamos uma comunidade engraçada, onde espero em breve ter aqui músicas portuguesas para divulgar, desde que ao abrigo das licenças da Creative Commons, e era muito engraçado ter as vossas opiniões, pedidos e dedicatórias até um minuto. Vamos ver se consigo arranjar aqui uma forma de vocês comunicarem comigo. Garanto que durante os próximos dias estará tudo pronto no site aculpaedoluís.blogspot.com, tudo junto, sem acentos, e também a localização das redes sociais mais conhecidas para começarem a seguir e partilhar com as pessoas. Todos os episódios têm 5 músicas e se quiserem saber quem são os artistas, onde podem ouvir mais músicas e saber quais as licenças das músicas, podem ir ao blog que mencionei antes. Que venha o primeiro momento musical, Beautiful Girl, de Baby Paul. Céus, como já tinha saudades disto. Mas afinal, o que é isto da Creative Commons? Segundo a Wikipédia, as licenças Creative Commons são várias licenças públicas que permitem a distribuição gratuita de uma obra protegida por direitos de autor. Uma licença Creative Commons é usada quando um autor quer dar às pessoas o direito de partilhar, usar e construir sobre um trabalho que ele criou. A Creative Commons proporciona uma flexibilidade na autoria, por exemplo, eles podem optar por permitir apenas usos não comerciais do seu próprio trabalho e protege as pessoas que usam ou redistribuem o trabalho de um autor de preocupações de violação de direitos de autor, desde que respeitem as condições que são especificadas na licença pela qual o autor distribui o trabalho. Em outubro de 2014, a Open Knowledge Foundation aprovou as licenças CC BY, CC BY SA e CC 0 como conformante com a Open Definition para conteúdos e dados. Em Portugal, as licenças estão também adaptadas à legislação portuguesa, sendo o projeto de adaptação capitaneado pela Universidade Católica Portuguesa, UMIC e Intelli. While I'm making moves, well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets. As you take your stand, well, maybe understand it when you walk down these old dead empty streets. So come on. About it, 'cause even my decision to leave you now is Bem, espero que estejam a gostar. Se se perguntam, afinal, quem és tu? Quanto a mim, sou o Luís, tenho 42 anos, uma família linda e uma vontade enorme de fazer rádio que nunca foi correspondida e que fui mitigando com a criação de podcasts que implodiram sempre pelo mesmo motivo. O meu medo de morte de ser processado e perder o meu pouco dinheiro a divulgar artistas que tinham dado autorização para as divulgar, mas a área cinzenta era tão grande que nem eu sabia se ao divulgar as músicas com autorização não iria ter problemas. Disse a mim mesmo que nunca mais voltaria, e olhem, cá estou eu, depois de um curso de podcasts a que assisti, podia ter feito um podcast tipo monólogo, podia, mas não era a mesma coisa. Entrer dans la boulangerie, comme un fou je l'ai suivi. Madame, comment vous appelez-vous? Je suis déjà amoureux de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. Et monsieur, je ne vous connais pas, je ne vais pas vous parler comme ça. Et vous êtes peut-être un voyou, je devrais me méfier de vous. De vous, de vous, de vous, oh oui, de vous. De vous, de vous. De vous, oui, de vous, de vous, oui, de vous. Têtu, j'ai quand même insisté, je lui ai dit de me téléphoner. J'ai écouté le répondeur, j'ai attendu pendant des heures. Des heures, des heures, des heures, oh oui, des heures. Des heures, des heures, des heures, oh oui, des heures. Des heures, oui, des heures. Dans les yeux je l'ai regardé. Et je lui ai dit vous ne valez plus le coup. D'ailleurs je suis trop jeune pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oui pour vous. Pour vous, pour vous, pour vous, oui pour vous. Puis un jour je l'ai retrouvée, elle seule et moi accompagnée. Elle m'a dit qu'elle regrettait tout. Je lui ai dit tant pis pour vous. Dans le brouillard, en direction de ma mémoire. Mais si je lui dis tout ça, c'est pour qu'elle s'éloigne de moi. De moi, de moi, de moi, oh oui, de moi. De moi, de moi, de moi, oh oui, de moi. De moi, de vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. De vous, de moi, de vous, de moi, de vous. Bem, isto é giro e tal, mas se querem saber como procuro as músicas, vou a sites como Openverse, SoundCloud, Jamendo, CC Mixer ou qualquer outro site onde conste explicitamente a indicação da licença da Creative Commons e o seu link. Se quiserem partilhar música também aqui neste podcast, terão que enviar de acordo com as regras explícitas na página da Creative Commons, onde vos dará indicação de quais as licenças que poderão usar para distribuir o vosso trabalho. Se se perguntam se uso de todas as licenças, a resposta é não. Uso apenas aquelas que permitem uma utilização comercial, abrindo portas a todos aqueles que quiserem de alguma forma fazer publicidade neste meu singelo podcast e não se importarem de contribuir para isso mesmo. E se me esquecer de todas estas perguntas e respostas, podes ir à culpaedeluís.blogspot.com, aonde estará um FAQ com todas estas questões muito bem explicadas. Best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between. between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly. Then it's hard to find, yeah. You said dine and dash, run and laugh, skinny dip off a ship, oh. Assim ouvimos a última música. Podes deixar comentários no Instagram em podcast Culpa é do Luís, tudo junto, sem acentos, e mandar DMs, interagir. Eu vou tentar responder a todas as pessoas e, acima de tudo, vamos tentar criar aqui uma comunidade aqui à volta, divulgar bastante este podcast e, acima de tudo, chegar aos artistas que têm dificuldade em sair daquela trama bastante densa para divulgar a música que existe atualmente. Espero ter respondido a todas as tuas perguntas, espero que tenhas gostado e cá estarei para mais episódios em breve. Já sabes que a playlist está em aculpadoluís.blogspot.com, tudo junto, e lá poderás encontrar o link para as músicas que ouviste aqui e juntamente com as licenças. Não percas já de seguida o episódio número 2, vão ser lançados dois de seguida, aonde poderás ter uma noção do que te vai esperar no episódio 3. Espero que tenhas gostado, fica por aí, comenta, partilha e até já!